dia, boa tarde, boa noite, gente, né? Porque cá estamos eu e Camila Boto. Hello. É, eu estou com esse furo no coração, porque minha irmã Denise Gomes não está aqui. Meu Deus. Mas ela volta, semana que vem ela volta. E a gente nunca sabe, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que hora vocês vão ouvir. Então a gente sempre começa assim, né, Camila? Sempre já é Porque a de gente lei. nunca sabe. É delay, delay. E eu já falo de Pedro Bial, né? Que deverá ter um programa no GNT esse ano. Olha, ele foi convidado, já não basta ele ter o BBBBB 348. Ele foi convidado pela direção do canal, recebeu a proposta com alegria e as conversas, embora discretas, já estão adiantadas. A ideia é que seja uma atração semanal de entrevistas, mas o formato ainda está em discussão. Comenta-se aqui. Comenta-se em substituição de Marília Gabriela, que deixou o canal após 20 anos. Bom, já me dá aquela dor na barriga, né? De Marília Gabriela tem dor de barriga mesmo, gente. Tipo, sabe, piriri. Marília Gabriela foi embora. Meu Deus, meu Deus. É, eu gosto muito dela, mas eu também gosto do Bial. Acho que dependendo do formato do programa, ele funciona bem. Mas será que por que que ele não leva aquele programa da Globo pra lá? É, o Na Moral mesmo é muito bom. Acho até que devia ter mais espaço, porque termina ficando muito curto para debater muita coisa. Exatamente, poderia levar para lá, né, o formato, já que às vezes fica muito engessado, né? Sim, Porque ele tem que interromper todo tá mundo, é meio. exatamente. Não, e até por engessado que eu falo de você não poder falar tão abertamente como poderia. É, talvez uma TV fechada desse melhor. Né? Poderia levar o formato para lá. Fica a dica, Bial, por favor. Eu não te agu... eu adoro Bial, gente. Adoro, mas realmente eu não aguento Bial no BBB 548. Mas enfim. Tem que ganhar dinheiro, minha filha. É, vamos Por em frente. edição, 3 milhões no bolso, tá achando ruim? Vamos em Até eu apresentava o BBB. frente. Né? Todos nós, amém. Vamos falar de É, minha música, filha, quase morri. gente. Planeta Atlântida. Pois é, o Planeta Atlântida comemora 20 anos esse ano e, claro, o Multishow não podia ficar de fora. Nos dias 29 e 30 de Nossa. janeiro, você acompanha ao vivo na TV o que rola nesta edição do maior festival do sul do país. No dia 29, a festa começa às 19h30 com shows de 11h20, Natiruts, Magic, Thiaguinho e Wesley Safadão. Gente, Wesley Safadão está até no planeta Atlântida. Vamos convidar? Choquei. Já no dia 30, a partir das 18h40, tem Criolo, Conocrio, o Rapa, Lulu Santos e Luan Santana. Pois é, né? Bem eclético, né? Não, não, olha, se ficasse nessa ordem, a gente nunca sabe a ordem real, né? Mas assim, se ficar nessa ordem, ok, acabou Lulu Santos, partiu casa. Tá ótimo. É, então, eu acho que vai ser essa ordem aí: 11h20, Natiruts, Magic, Thiaguinho, Wesley Safadão, Criolo, Conocrio, chama as amigas, Anitta e Flora Matos, que você ama também, o Rapa, Lulu Santos e Luan Santana. Deve ser isso mesmo. É, quando eu crio, eu vou ao banheiro, vou comer, vou fazer alguma coisa, né? Volto no Rapa, que eu amo, né? Lu Santos, que eu idolatro, e Luan Santana partiu casa. É, Safadão deve ser o último mesmo, que Safadão já é pro povo tá bêbado na bagaceira. Não, você não entendeu. Dia 29 eu nem apareço. Você não tá entendendo. Nada se salva, né? Não, não, nada se salva. Gente, nada se salva. Natiruts, gente, existe Natiruts ainda. Meu pai do céu. Nada se salva, mas ok. Há quem goste, né? É. Graças a Deus, se todos escolhessem o preto como eu, seria do azul no armário. Coitado de Anitta, safadão, se fosse todo mundo como você. Né? E coitado de muita gente mais que eu não falo, minha filha, para não ficar tão estragada na sociedade. Ainda tá por fora de minha vida. Oh, meu Deus. Mas que venham mais shows, viu? A gente está precisado de mais shows bacanas e brasileiros. Eu dou a maior força para esses shows aí, independente do line-up. Eu acho super interessante, não só de música eletrônica, assim, todo mundo sabe que sou apaixonada, mas de cantores. Gente, a gente tem cantores assim maravilhosos, né? Vamos ter mais shows aí, empresas, vamos dar mais dinheiro para esse povo cantar mais por aí, fazer É. mais festivais, né, durante o ano, né? Inclusive, eu acho que o Multishow, a melhor proposta deles era quando eles estavam nessa coisa da música. Depois que eles enveredaram aí pro caminho do humor, acho que perdeu um pouco a mão. Acho que eles eram legais justamente fazendo essas coberturas de festivais, essas coisas assim. Exatamente, né? Por favor, eu acho que é um barato a gente acústicos, né? Depois que a MTV acabou praticamente, né? Vamos dizer assim, a gente não vê aqueles acústicos da MTV eram fantásticos, né, Camila? Vamos, os luaus, lembra Muito bom, do luau da verdade. MTV? Eu lembro que eu fui no da Cássia Eller no último luau dela, antes dela morrer, alguns meses antes dela morrer, que foi aí na Bahia. E nossa, foi incrível, né? Foi a Sara que apresentou. E, gente, vamos investir mais nesse negócio e você não vê isso. Você não É, eu vê, eu acho que acho que não vê. essa lacuna que a MTV deixou, ninguém preencheu, né? Ninguém preencheu, eu acho que. E dá para preencher, a gente tem produtores incríveis. Eu acho que dá para preencher, eu acho que falta força de vontade. Não sei o que que falta. Não sei, né? Enfim, vamos esperar para ver como é que se desenrola o 2016, né? E a gente tem entrevista com a atriz e modelo Camila Queiroz, desculpe, Camila, que voltará ao ar na novela Eta Mundo Bom, que estreia dia 18, e dizem as boas línguas que ela está completamente diferente do que eu tô cebolinha hoje, do que a gente viu no em Verdades Secretas. Bom, Vamos deve estar bem diferente mesmo, né? Porque a ver. proposta da novela já é outra. Já é outra, né? Vamos ver agora como é que ela sai, né? Porque foi muito bem Verdades Secretas. Vamos ouvir aí a entrevista da música. Oi, Camila. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Primeiro eu queria saber um pouquinho do seu novo papel aí em Eta Mundo Bom. Eu vi que não tem nada a ver com a Angel. Como é que foi sua preparação e como é que foi esse convite também do Valci? Então, não foi convite, né? Eu fiz teste para personagem. Não. Porque todo mundo acha que eu já fui direto dar, eu não fiz teste para personagem. E aí foi aprovado, normal. A Mafalda, ela é uma menina da roça, uma menina do interior, que é muito ingênua, muito inocente, que acredita em cegonha, que acredita, sabe, em Papai Noel. E ela é uma menina de 1940, e a roça é o único lugar que ela conhece, vamos dizer assim, sabe? A vida dela é ali, ela não tem muito, ela não conhece muito sobre cidade, sabe? Então aquilo ali é a vida dela, os animais. Bacana. E você teve alguém, alguma inspiração assim que você construiu ela? Como é que foi essa construção? Como a novela é uma novela de Valci Carrasco e Jorge Fernando, que já fizeram muito sucesso com Chocolate Pimenta, Cravo e Rosa, eu me inspirei nas personagens parecidas com ela, que foi a Mirna e a Márcia. Legal. Coincidentemente, a Márcia era a Drica, que era minha mãe. É verdade. Consegui conversar com a Drica bastante sobre algumas coisas e essas coisas, cenas dela. Porque fazer comédia é muito mais difícil do que parece, né? Então, então foi assim, porque eu consegui fazer o que deu tempo de estudar mesmo, foi assim. E como é que está sendo aí as rotinas de gravações? Como é que você está organizando a vida? Você pretende continuar sendo modelo também? Vai focar na carreira de atriz? Então, atualmente eu estou 100% focada nisso, no melhor para realizar ela, para dar vida a ela. E eu acho que, assim, voltar a ser modelo, acho que vai ficar um pouco difícil. Eu tive uma coisa que eu estou amando fazer, estou apaixonada e querendo descobrir mais e mais sobre isso. Eu acho que eu nunca vou deixar de ser modelo, é uma coisa que já faz parte da minha vida, né? E é quando a gente faz campanhas publicitárias, ou quando a gente faz algum comercial, eu tô de alguma forma exercendo o meu lado modelo. Então, eu acho que não é uma carreira que eu vou abandonar, eu acho que é igual aprender a andar de bicicleta. E aí agora é dedicar 100% a isso, né? Estudar mais sempre, descobrir novos personagens e novos cinema, teatro, novos lugares, né? Sim, além da novela, você tem algum outro projeto no cinema, no teatro, ou por enquanto está no foco na novela mesmo? Não, por enquanto eu tô focada na novela mesmo. Antes de ser aprovada para novela, os meus planos, quando acabasse Verdades Secretas, era ir para fora estudar, né? Mas, mais uma vez, a gente não manda o nosso destino e as coisas acontecem como tem que acontecer, então ficou um pouco adiado. Mas assim que eu tiver um tempo mais assim na minha vida, eu quero poder estudar bastante. Bacana. E a Angel, assim, como é que ela surgiu na sua vida? Como é que foi esse teste? Como você ficou sabendo? Como é que aconteceu isso? A Angel, eu tava morando em Nova York quando me convidaram para fazer o teste. E aí eu voltei pro Brasil para fazer. Aí eu fiz dois testes até ser aprovada. E foi muito legal, assim, foi uma mudança na minha vida, né? Completamente, da água pro vinho. De um dia pro outro, o Brasil te conhece. É. E sabe teu nome, sabe de onde você veio. E é legal você poder fazer um trabalho. E a gente tinha muitas mensagens para passar com a novela. E é muito bacana eu poder ter feito parte disso, sabe? De alertar a sociedade com tantas coisas e com tantos temas difíceis, sabe? Então eu fico muito feliz de poder ter feito parte disso, sabe? Bacana. E você ganhou vários prêmios aí de atriz revelação. Eu queria saber se você, quando começou lá atrás, se você esperava toda essa repercussão, né? Foi um papel muito complicado, muito denso. Como é que você, se você esperava isso, como é que tá sendo, né? Também esse assédio do público e conquistar tantas premiações. Nunca imaginei ganhar nenhum prêmio sendo atriz. A Angel era um desafio muito grande, né? Foi um desafio muito grande na minha vida. Então eu tava tão focada nela, assim, só nela, e eu não conseguia imaginar como seria a reação de público, eu não conseguia imaginar sobre como seria o sucesso da novela, se faria sucesso, não faria. Estava mais era preocupada em como fazer a Angel, sabe? E ganhar prêmios com ela é uma satisfação muito grande, assim, é sinal que toda a dedicação valeu a pena, sabe? Você obviamente deve se inspirar, deve ter muitas inspirações, assim, quem que você se inspira, em quem que você admira nessa carreira, quem que você se espelha, assim, para ser atriz? Ah, eu acho que não tem uma pessoa, eu não tenho uma pessoa assim só que eu me inspire, sabe? Eu acho que eu vou pegando um pouquinho de cada atriz que eu admiro muito e montando uma na minha cabeça e tentando aprender muito com elas. Eu tive grandes professoras em Verdades Secretas, que foi a Drica, a Marieta, a Ana Lúcia, agora também está mundo bom, tem a Rosi, a Azul, a Savala. Então, eu tô, graças a Deus, as duas novelas que eu estou fazendo, eu estou tendo grandes professoras que estão me ensinando muito, assim. Bacana. E queria saber um pouquinho da tua, de como você está administrando, né? A sua vida mudou muito em pouco tempo. O que você espera para 2016 também? Ah, mudou muito mesmo, né? Eu acho que aos poucos eu tô aprendendo a dividir os meus horários e a conseguir ver família, namorado, trabalhar, atender vocês e gravar e decorar texto. É muita coisa pra um dia só. Acho que meu dia eu precisava ter umas 30 horas pra conseguir fazer tudo que eu precisava. Mas é bom, assim. Tá sendo um momento muito gostoso pra mim. E eu espero que 2016, eu acho que se 2016 for um pouco parecido com 2015, já tá incrível. E se não for, tá bom também. Eu espero que 2016 seja um ano melhor pro nosso planeta, pro nosso mundo, porque 2015 foi um ano difícil. E eu queria mais paz, mais amor e que as pessoas aprendessem a se respeitar mais, sabe? Pra fechar, eu queria saber, quando você tem um pouquinho de tempo livre, o que, que você gosta de fazer e se você consegue assistir televisão, né? Você tá do lado de lá agora, mas se você consegue assistir... Ah, eu assisto televisão todo dia, eu sou muito noveleira. Gosta de novela, então? Muito! Eu gosto de caminhar na praia, eu gosto de ver gente, sabe? Eu gosto de ver meu namorado, eu gosto de ver minha família, meus amigos, sair pra jantar. Eu gosto de sair da rotina, sabe? De fazer algo que durante o dia a dia eu não consigo fazer, pra dar o gás pro resto da semana. E na TV gosto de ver novelas, então? Amo ver novela. Desde criança. Obrigada, viu, Mila? Sucesso pra você. Obrigada aí. Obrigadão, beijo. Beijo, tchau. Parece os cotidianas, como diz Denise. E cotidianas, minhas cotidianas de volta, sempre por aqui falando de séries e outras cositas mais. Gente, Dr. House, não, Dr. House não volta mais. Hugh Laurie de volta em nova série. Got dia de estreia. Só vocês ouvindo, não vou falar agora. Grey's Anatomy com um novo personagem fixo. Dia de estreia de Demolidor na Netflix. Vikings Ragnar Lodbrok. Só quem sabe e sente falta de Ragnar sabe o que eu tô sentindo agora. Vai voltar, gente. Person of Interest. Notícia não tão boa. Nova série de People of Earth no canal TBS dos Estados Unidos. Robert Redford vai assinar uma história na HBO, pois é. Duas novas séries na Netflix que já estão dando o que falar. The Crown, que eu vou ver apaixonadamente, que fala da Rainha Elizabeth II. E The Get Down, que está sendo super falada, principalmente no meio da música eletrônica. Tá? Vai ser bem bacana, vamos esperar para ver. E estreias da mid-season, falo das de 12 de janeiro, hoje, até o dia 18 de janeiro, ouçam aí. Oi, gente, Drix e Zimon, no Cotidianas da Drix, mais um monte de informações de séries para quem adora, como eu, né? Então, eu já começo falando do meu querido Dr. House. E quem não tem saudade de Dr. House, né? Hugh Laurie de volta, gente. Ele retorna com uma produção seriada, dessa vez pelo site de streaming Hulu. Ele estrela Chance, série que teve duas temporadas aprovadas, cada uma com 10 episódios. A previsão de estreia para esse ano ainda... Só a gente não tem a data, assim que tiver eu aviso para vocês. E parece que a segunda temporada já foi aprovada também, viu? Parece que tá dando certo o negócio. Adaptação de Cam Noon, Alexandra Cunningham, Michael London e Lenny Abrahamson da obra de Noon. A série é um thriller psicológico. A história gira em torno do Dr. Eldon Chance, Laurie, um neuropsiquiatra forense. Ele tem como paciente a atraente Jocelyn Blackstone, que aparece que está sofrendo distúrbios de personalidade múltipla. Tentando ajudá-la, Chance acaba se envolvendo romanticamente com uma de suas personalidades, o que o coloca na mira do marido dela, um detetive de polícia de São Francisco. Não podia ser fácil para o cara, né? O que tem fama de ser ciumento e violento. Nesse meio tempo, Chance conhece um jovem que se considera um filósofo. Vamos esperar para mais fofocas e orientações sobre essa série que tem tudo para dar certo. Got, Game of Thrones. A sexta temporada teve sua data de estreia anunciada na noite de 7 de janeiro. Marque na agenda. A série da luta pelo trono retorna à televisão com inéditos no dia 24 de abril. Pela emissora HBO, novamente com exibição simultânea no Brasil. Anotaram? 24 de abril, ok? A gente pula para Grey's Anatomy, a 12ª temporada anunciou mais uma promoção para o elenco da série. O The Hollywood Reporter revelou que Giacomo Giannotti, que dá vida ao interno Andrew DeLuca, agora faz parte do time de atores regulares, tá? Parece que agradou o povo. Apresentado nesse atual ciclo, o novato logo mostrou o seu charme para dar e vender ao iniciar uma relação com a doutora Maggie Pearce. Giannotti é o terceiro a garantir seu lugar no elenco regular dessa temporada, juntamente com Martin Henderson e Jason George. Vamos esperar aí como é que vai rolar essa relação. Demolidor, gente, ao contrário do que foi divulgado pelo site Comic Book, a segunda temporada do Demolidor retornará às telas mundiais da Netflix no dia 18 de março e não no dia 25. Ou seja, teremos as novas aventuras do moço uma semana antes do esperado. Bacana, né? Vale lembrar que a segunda temporada terá o Justiceiro e Elektra juntos. Olha, gente, Cara, eu tô em cólicas. Não sei vocês, tá? Mas eu tô em cólicas. Aguardemos. Vikings, quem não conhece, continuarei indicando sempre. Puta série, viu? A quarta temporada retorna à telinha no dia 18 de fevereiro, daqui a pouco, pelo canal History. A série narra as aventuras do lendário herói nórdico Ragnar Lothbrok em suas expedições exploratórias e saqueatórias na Alta Idade Média. A coprodução Canadá-Irlanda é da Take Five Productions e Octagon para o History. No Brasil, a produção é exibida pelo canal Nat Geo. Por favor, não percam. É uma aula de história e muito, muito bacana. A fotografia da série é inacreditável. E notícia meio triste, vamos ver. Person of Interest, o criador e produtor da série, J.J. Abrams, disse que a quinta temporada será realmente a última da série. Abrams esteve no tour de inverno da Associação de Críticos de TV, onde declarou: "O que parte o coração é que ainda há muitas histórias a serem contadas se nós continuássemos." Segundo Abrams, o final da quinta temporada foi planejado para também servir como encerramento da série. Disse ele mais um pouco, mas é claro que as coisas podem ser ajustadas caso haja uma performance milagrosa na audiência. Mas eu acho que a ideia é que esse seja o final. Gente, a audiência baixou, vamos embora considerar aí. A ida da série para outra emissora também não foi descartada, mas Abrams disse que isso ainda não foi discutido e que agora não é o momento para isso. Aliás, é óbvio, já que o problema não é trocar de canal, o problema é a audiência. Se a audiência não tá dando certo, não adianta você trocar de canal, velho, né? Aí que a audiência esquece mesmo, já que trocou de canal, né? O produtor também elogiou a equipe e garantiu que os fãs vão ver a finalização da história. Amém, porque eu acho horrível, né? Tipo Caverna do Dragão, ninguém viu o que aconteceu. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai dar isso aí. Bom, nova série pintando, gente. O canal TBS dos Estados Unidos anunciou encomenda de 10 episódios para a primeira temporada de People of Heart. Comédia Off Earth, desculpa, falei Heart, coração. Off Earth, Terra. Comédia criada por David Jenkins e produzida pela empresa de Conan O'Brien. A história gira em torno de um programa de apoio a pessoas que tenham sido abduzidas por alienígenas. O comediante White Senna, que interpreta Oz Graham, um jornalista cético que acompanha as atividades do grupo com o objetivo de escrever uma matéria. No entanto, quando ele começa a tomar conhecimento dos detalhes das histórias de cada membro, Oz percebe que ele próprio pode ter sido vítima de uma abdução. Olha que coisa louca! O grupo está sob os cuidados da terapeuta de meio período, Gina Morrison, que é formado pela Bella Kelly, por Brad Gary, um homem amável, mas com problemas de se relacionar socialmente, que trabalha em uma cabine de pedágio, sendo um expert em tudo que se refere à vida alienígena. Por Richard Schenck, um funcionário de uma empresa de novas tecnologias, que está convencido que a esposa é mantida cativa por alienígenas, muito louco. Margaret Flood, uma aposentada que aproveita sua recém-descoberta liberdade sexual. Chelsea Healey, uma dona de casa perfeita que esconde seu lado negro. Yvonne Watson, uma vendedora ambulante de cosméticos. Don White, um barista que tem uma capacidade quase sobrenatural de manter um pensamento positivo em relação à vida. E Jeff DeGray, um homem extremamente pragmático que sonha em se tornar gerente de logística para os invasores alienígenas. Gente, é muita personalidade diferente. Essa série deve ser um barato. Independente de que vocês não acreditem em formas de vida alienígena, enfim, não é o caso, mas a multiplicidade de personalidade é bem bacana. Vamos esperar para ver quando é que estreia aqui pelo Brasil. Redford na HBO. Pois é, o veterano ator, diretor e produtor Robert Redford assinou um contrato de 2 anos com a HBO, pelo qual ele se compromete a desenvolver novos projetos. Bom, o primeiro é The Burgess Boy. A história acompanha a vida de Jim e Bob, 2 irmãos que são perseguidos pela lembrança do acidente que matou seu pai quando eles ainda eram crianças. Vivendo em Nova York, Jim se tornou um bem-sucedido advogado, empresarial e idolatrado pelo irmão Bob, um advogado que presta assistência jurídica. Um dia, Susan, a irmã deles, pede ajuda e seu filho, Zach, um adolescente que está com problemas com a lei. Assim, os dois retornam à pequena cidade de Shirley Falls, no Maine, onde se reconectam com o passado, o qual traz à tona os fantasmas da infância. Sem data de estreia ainda, a gente avisa por aqui, tá? Duas novas séries da Netflix. A primeira é The Crown, com 10 episódios produzidos para a primeira temporada. A série narra a trajetória da Rainha Elizabeth II desde o início de seu reinado, passando por sua relação com os primeiros ministros, bem como seus problemas pessoais. Eu acho super interessante essas histórias da Inglaterra. Como pano de fundo, teremos o declínio do Império em meio às transformações políticas e sociais que ocorreram no mundo e o surgimento de uma nova era. A rainha deverá ser interpretada por diferentes atrizes que representarão a monarca em diversas idades ao longo de 6 décadas, sendo que cada temporada retratará uma década, obviamente. Nas duas primeiras, ela será vivida por Claire Foy. Nessa fase, Elizabeth, ainda uma princesa, se casa com o duque de Edimburgo, Philip Mountbatten. Vamos esperar, né? A outra estreia, que está todo mundo falando, e eu especialmente em cólicas aqui, é The Get Down, né? É drama musical criado por Baz Luhrmann, do filme Moulin Rouge, em sua estreia na TV. A gente pode chamar Netflix de TV? Acho que pode, né? A história é situada na década de 1970, em Nova York, e acompanha a vida de um grupo de adolescentes do Bronx que respiram a música hip-hop. Sem ter ninguém com quem contar, a não ser eles mesmos, os garotos se aventuram pela cidade com ladas de spray e passos improvisados de dança. A série tem como objetivo mostrar como a cidade, à beira de uma crise econômica, viu surgir a cultura hip-hop. A história é narrada do ponto de vista dos garotos, que são Bobo, um rapaz de 14 anos com a alma de um homem de 40, Ezequiel, um rapaz esperto e talentoso determinado a deixar sua marca, e Shaolin, um garoto excêntrico, enigmático e conhece os truques de rua. Além de Ray, ou Ha-Ha, não sei como é que ele vai ser chamado, um garoto leal, que se torna a voz da razão. No elenco também estão a cantora e compositora Erin Guardiola, como Milene, uma jovem tímida que tem uma voz de ouro e sonha se tornar cantora. Mas seu pai é o reverendo Ramon Cruz, um homem extremamente religioso que a mantém sob vigilância. Francisco Cruz, mais conhecido como Papa Fuerte, líder político do sul do Bronx, que costuma dar à comunidade aquilo que a prefeitura é incapaz de oferecer: empregos, assistência médica e habilitação, entre outras necessidades. Assim, sempre que alguém precisa de alguma coisa, seja o que for, pede primeiro a Papa Fuerte. Bom, gente, essa série promete pra caramba, tá sendo super comentada nas redes. Eu tô super esperando The Get Down. E agora também esperando The Crown também, né? Vamos torcer os dedinhos aqui para que a Netflix coloque logo. Bom, eu acabo o Cotidianas com as estreias a mid-season de 12 de janeiro até 18 de janeiro, né? 12 de janeiro hoje até 18 de janeiro. Olha, hoje, 19h30, The My Project estreia a 4ª temporada na TBS. Às 23h20, Alemão, Os Dois Lados do Complexo, estreia da série brasileira na Rede Globo. Amanhã, 13 de janeiro, 1h, Animals, estreia da série animada HBO Brasil. 21h, Heaven, estreia da última temporada Sci-Fi Brasil. Shadowhunters, The Mortal Instruments, estreia da série na Netflix. No dia 14 de janeiro, 22h30, Jane, The Virgin, novos episódios da primeira temporada, Lifetime Brasil. 15 de janeiro, The Grassy, Next Class, estreia da série canadense na Netflix. 17 de janeiro, 21h30, Andy, Tribeca, estreia da série TBS. 23h, Critics' Choice Awards, cerimônia de entrega dos prêmios na TNT. Z Nation, estreia da segunda temporada no Netflix. 18 de janeiro, 23h, House of Lies, estreia da terceira temporada Cinemax. Aposto que tem um bando de gente já em cólica esperando essa estreia, né? 23h30, Colony, estreia da série TNT. Ótima semana para vocês, queridos. Um cheiro, axé, namastê, que assim seja. porque a gente corre para todos os lados. Até semana que vem. Mix da TV, Denise não está aqui com a gente, mas ela é uma pessoa muito aplicada, né, gente? Então ela mandou gravado. Vamos ouvir. Oi, minha gente, olha eu aqui, não tô com as meninas dessa vez, mas estou aqui firme e forte com o nosso mix da TV, né? Não, eu não deixo vocês na mão, jamais. Depois de Drix e Mo, agora Denise Gomes, porque a dobradinha é infalível, né? Eu vou começar falando de American Idol, que depois de trazer aos fãs as novas temporadas de The Voice e The X Factor, o canal Sony reforça sua plataforma musical, estreando a última temporada de um dos realities mais famosos do mundo, o American Idol. Após duas temporadas longe do Brasil, o programa retorna ao canal na 15ª edição e vai ao ar a partir de quarta-feira amanhã, dia 13 de janeiro, às 22 horas. Sendo que sob exibição regular será todas as quartas e quintas às 22 horas. O reality é um dos pioneiros do segmento, inspirou diversas competições musicais pelo mundo, criando uma nova tendência por programas do mesmo estilo. Derivado do britânico Pop Idol, o American Idol estreou na TV em 2002, tendo como jurados Simon Cowell, Paula Abdul e Randy Jackson. Ao longo da trajetória do programa, novas personalidades fizeram parte do júri, como Mariah Carey, Nicki Minaj, Steven Tyler, Kara Diogard e Ellen DeGeneres. Nessa temporada, os jurados, que terão a missão de revelar ao mundo a última grande estreia da música, são Jennifer Lopez, Harry Connick Jr. e Keith Urban, além do apresentador Ryan Seacrest, que participa do programa desde o início. Esse último ano promete prestar homenagens aos participantes vencedores e fãs das edições anteriores. Desde sua estreia, American Idol já revelou diversos talentos vencedores ou não, que se tornaram artistas mundialmente conhecidos, como Kelly Clarkson, adoro, Carrie Underwood, muito legal também, Philip Phillips, Jennifer Hudson, Adam Lambert, Jordan Sparks, Fantasia Barrino, David Cook, entre outros. Ai, vai fazer falta, né? Eu gosto do American Idol, mas tem vários programas aí iguais, eu acho que não vai dar nem pra gente sofrer muito, saudade. E como eu já tinha falado pra vocês, a Anitta está dominando o canal Multishow, né? A cantora vai comandar o primeiro TVZ ao vivo da história do Multishow. Nessa quinta-feira agora, dia 14 de janeiro, a cantora apresenta direto dos estúdios do canal a atração que reúne os clipes das músicas nacionais e internacionais mais tocadas no país. Nesse dia, Anitta lança com exclusividade o clipe da música Essa Mina é Louca, do seu álbum mais recente, Bank. O TVZ vai ao ar às 19 horas no dia 14 de janeiro. Para aproveitar o clima por meio de uma votação simultânea no Twitter, através de hashtags, o público vai poder escolher quais loucuras quer que a Anitta realize, como roubar um beijo de um desconhecido, fazer um striptease no elevador, parar o trânsito para um banho de balde e virar esquiador em pleno verão carioca. As duas opções mais votadas serão exibidas durante o TVZ. Então, você que é fã, ou você que gosta do TVZ, não perde aí, tá? Tem tudo para ser, pelo menos, muito engraçado. Não percam, tá? Dia 14 de janeiro no canal Multishow, vai ao ar às 19 horas, então assiste. E vamos falar um pouquinho de cinema, baseado no livro de Félix Maniero, Cara de Anjo, Fatia D'Angelo, sei lá se tá certo, tá, gente? Mas se não tiver, abafa. Mostra a ascensão e queda de Toso, líder da organização criminosa Mala del Brenta. Ao longo de décadas de roubos, sequestros, assassinato e tráfico, Toso construiu um império. Em dois episódios, a minissérie estreia dia 20 de janeiro, às 22 horas, no canal Max. Olha, nova minissérie aí pra galera que gosta. Pra quem gosta de filme, gente, e gosta de Matt Damon, o canal por assinatura Estúdio Universal exibe no dia 20 de janeiro, quarta-feira da semana que vem, a partir das 20 horas, a faixa Estúdio Spotlight, em homenagem ao ator Matt Damon, com a exibição de filmes estrelados pelo ator. Às 20 horas, vai ser exibido o longa Os Agentes do Destino. Vai ter Terra Prometida, às 22 horas. A comédia dramática Cartas na Mesa, à meia-noite 5. Então, quem gosta de filmes aí, assistam. Ah, gente, sobre o que eu vou falar aqui também agora para criança, para tudo, tá? Em janeiro não vai faltar diversão, para animar ainda mais as férias, que a garotada tá toda em casa e os pais sempre acabam fazendo, né, gente? Os filmes sempre são aliados dos pais pra, com as crianças em férias, de férias dentro de casa. Então, presta atenção que o canal Gloob vai presentear os pequenos com uma super maratona de Elvin e os Esquilos. Todos os domingos do mês em dois horários, de 11 às 15, desculpa, e de 4h30 às 19h30, 16h30 às 19h30. Já a animação Angry Birds vem com novos episódios a partir do dia 25, de sexta a segunda, às 14 horas. Para completar a programação, o Cine Globo exibe os filmes inéditos Os Pequeninos, no dia 9, já exibiu, né, no caso. Sonhadora, no dia 23/1, e As Férias de Do Cobo. 27/1, não conheço, tá, gente? Nem tenho filho, então. Mas fica atento aí, botar seu filho pra assistir, pra ficar um pouquinho quietinho. E eu vou fazer uma prévia aqui do ano novo no Multishow, que vai ter várias novidades, já pra gente se preparar do que é que pode vir por aí, tá? Em 2016, o canal promete investir cada vez mais nos elementos que fazem sucesso, que eles já investem, né? Que são humor, realities, música e transmissões ao vivo. Entre os destaques do próximo ano estão atrações nacionais inéditas, novas temporadas de programas consagrados e transmissão dos maiores festivais musicais brasileiros. O espetáculo E Aí Comeu, com texto de Marcelo Rubens Paiva, que já virou filme e agora ganha série no Multishow em 2016. Com Bruno Mazzeo, Marcos Palmeira e Emílio Orseolo Neto como protagonistas, a comédia romântica aborda as histórias de Fernando, vivido por Bruno Mazzeo, um homem recém-separado que ainda está se adaptando com a nova vida de solteiro. Honório, Marcos Palmeira, um jornalista que tem dúvida se a vida de casado é sempre boa, e Afonsinho, Emílio Orseolo Neto, um bom vivan e pegador nato que acaba de voltar da Europa e quer abrir um hostel. Vamos ver, não é? Já é bem tradicional esse espetáculo, já que eu me lembre, né? Já tem alguns anos aí. Acho que vai ser legal e os três atores são bacanas também. Um programa diferente no Multishow. Vale a pena a gente assistir. E pra quem achou que ele tinha sumido, que ele tava sem emprego, o Multishow, com seu coração enorme e sempre colocando os humoristas que estão renegados por outros canais em sua grade, vai dar emprego para Rafinha Bastos. Pois é, em 2016 ele vai estrear no canal. Na companhia de Marcelo Marrom, eles estreiam Tá Rindo do Quê? Em 20 episódios, o programa vai rodar o Brasil, a fim de mostrar as diferentes formas de humor e de processos criativos presentes em cada região. A dupla viaja pelo país em busca de humoristas para uma disputa de stand-up, somente com piadas de conteúdo regionais, como política, lendas e costumes. Ai, que legal, diferente. Acho que vai ser bacana. Não tem data ainda, tá, gente? Eu tô dando uma prévia só, mas a partir do momento que os programas forem estreando, eu vou avisando para vocês a data pra gente acompanhar. Só tô falando agora pra gente deixar um gostinho de quero mais. O grupo de humor Caceta e Planeta também volta ao ar. Procurando Caceta e Planeta é um documentário que mistura verdade e ficção, que mostrará o que aconteceu com a trupe após o fim do programa na Globo. Tom Cavalcante vai ganhar um novo programa no canal chamado No Tom. O programa será um misto de enquetes e quadros, dentre eles um talk show onde o entrevistado escolherá quem entrevistará, ou seja, Cavalcante interpretará personagens como Ana Maria Braga, Jô Soares, entre outros. A gente acha que isso é bem melhor pra ele, né, do que aquele partiu shopping e ninguém merecia, coitado. Uma bela de uma bosta aquele programa, desculpa falar, mas muito ruim, muito, muito, muito ruim. Esse eu acho que é mais a cara dele, tem cara de que vai ser mais engraçadinho, vamos ver. Mais humor no Multishow. Os humoristas Bento Ribeiro, Paulinho Serra e Murilo Gann, juntamente com Didi Wagner, comandarão o programa A Pergunta Que Não Quer Calar. Em cada episódio dos 20 programas, um convidado fará perguntas que todos já fizeram e nunca encontraram respostas. Os apresentadores deverão tentar solucionar as dúvidas a partir de vídeos, tutoriais e reportagens com famosos. Não sei se eu entendi direito também, mas vamos ver, né? Mais pra frente a gente procura saber. Na parte musical, Zeca Pagodinho acaba de ser contratado pelo canal e terá um programa semanal no qual o sambista recebe convidados para cantar com ele a cada atração. Olha, tipo música boa que era de Thiaguinho, né? É, não, não é isso, mas Thiaguinho também cantava com as pessoas. Ah, mas muito legal. Ah, quero assistir. Vou ficar de olho também e falo para vocês aqui sobre as estreias, tá? Os programas vão ter novas temporadas. Vai que cola, vai ter a quarta temporada, já está confirmada para 2016, com previsão de estreia para o segundo semestre. As Atrapalhadas dos Moradores da Pensão da Dona Jo continua e o elenco fixo deve continuar o mesmo. É, que a gente já conhece, né? Todos eles. Já está garantida também a segunda temporada de O Suburbano, série protagonizada por Rodrigo Santana. Na nova leva de 20 episódios, o carioca Jefinho do Pagode se muda de sua casa em Madureira para uma mansão na Barra da Tijuca. E, para sua surpresa, sua família também resolve se mudar para a nova casa sem avisar, é claro. Jefinho continua o mulherengo de sempre, segue trabalhando ou não em busca de um novo sucesso para substituir Chavasca Guerreira. Eu conheço muitas pessoas que assistem e gostam muito desse programa. Não assisto, tá, gente? Mas se vai ter segunda temporada, porque foi sucesso. E vai ter nova temporada de Música Boa ao Vivo, que eu já falei pra vocês. Vai ser apresentado por Anitta, que vai assumir o lugar de Thiaguinho durante as noites de terça e receberá grandes nomes da música brasileira pra cantarem sucesso. Estão programadas a terceira temporada de Tudo Pela Audiência, com Fábio Porchat e Tatar Werneck, e mais uma edição do Prêmio Multishow de Humor. O canal ainda promete transmissões ao vivo. Claro, que também são fortes, né? Um dos pilares da programação do Multishow. Para o próximo ano, continua sendo as transmissões ao vivo. O Lollapalooza Brasil 2016 já garantiu sua presença na programação 2016. O evento que acontece em março terá as participações de Mumford & Sons, Alabama Shakes, Eminem, Marina and the Diamonds of Monsters and Men, Bad Religion, Snoop Dogg, Noel Gallagher, dentre outros. Esse ano, Tomorrowland Brasil é do Multishow também. O canal exibirá as apresentações de David Guetta, Armin van Buuren, Infected Mushrooms, Steve Agnello, Steve Angelo, Romeo Blanco, DJ Mark, Nicky Romero, Robin Schulz, Alok e outras atrações. Estão programadas também uma série de shows solo de artistas nacionais e internacionais durante o ano, que a gente vai falando por aqui. É, já deu pra dar uma prévia aí bacana do que vem 2016, já que a gente tá no inicinho de 2015. Dá pra gente se preparar aí pro que vem pela frente, né? Continuo deixando vocês informados sobre datas, sobre estreias, enfim, tudo que tem de bacana na TV brasileira. Semana que vem eu volto, junto com as meninas. É, não morro de saudade, porque eu morro de saudade de vocês. Um beijo, gente. É, não deixem de comentar, vão lá nas redes sociais. Falem comigo, falem com a gente. Me digam sobre o que vocês querem que eu fale. Que eu falo, vocês que mandam. Um beijo, tchau. Pra variar, a gente faz sempre PS no mix de Denise. Eu sei. Xuxa, é. Gente. Eu preciso comentar esse babado de Xuxa. 10 meses depois, a relação dela com a Record já dá sinais de desgaste. Como assim, Brasil? Gente, tão pouco tempo, né? Pois é, diz que já tá irritada com a Xuxa. Que os executivos da Record reservadamente não escondem uma decepção com a maior contratação dos últimos anos. Que a Record esperava que a Xuxa rendesse pelo menos 10 pontos no Ibope e ela só conseguiu isso na estreia. A Record esperava também um talk show mais interessante, mas Xuxa se mostrou vulgar em várias oportunidades apelando para insinuações sexuais. A Record, então, decidiu gravar o programa da Loira no final do ano e ela não gostou disso. Ela ainda está tentando convencer a emissora a retornar com o Xuxa Meneghel ao vivo a partir de 25 de janeiro, mas a tendência é que a emissora mantenha a atração pré-gravada, assim eventuais bobagens poderão ser cortadas na edição. Xuxa, amiga. Lá vem. Já deu. Amiga. Fica em casa com tanto dinheiro. Fica em casa cuidando dos bichinhos. Né? Sabe? Fica em casa vendo... Ela tem uma obra social aqui no Rio incrível. É, gente, Xuxa, já deu. É, não realmente, mais. Né? Não, e Xuxa, falar que tá com ciúme de Ivete, porque Ivete nunca... Ficou com ciúme de você em público. Ô, Xuxa, para. Né? Primeiro, uma coisa leve, tá? Gente, Amor e Sexo Volta, vocês já devem ter visto aí, a gente já falou aqui, né? Uhul! Graças a Deus, né? Fernanda toda linda volta, dia 23. E Barato, uma drag queen que faz um sucesso incrível na internet, se vocês não viram ainda, por favor, lá, YouTube, vocês vão ver. Pablo Vittar é o nome, substituirá na banda Léo Jaime. É, tá com as baixas de Léo Jaime e do Alexandre Nero, que também tá na novela, né? Né, bacana, achei incrível, tô adorando essa mudança aí, tá? Porque eu amo, amo essa drag. E o meu comentário, assim, de... Não, vou fazer São três comentários, desculpa, Camila. Vai lá. A gente sempre pegando a rebarba do mix. E primeiro, o último comentário fica como o comentário... que é isso, meu senhor, né? O segundo comentário é o seguinte, concordo, eu super tô gostando da Totalmente Demais, né? Sim. Mas eu vou concordar na coluna do UOL do Nilson Xavier com o lenga-lenga da maratona do concurso, né? É, já tá rendendo demais, né? Se você tirar o concurso, Camilo, o que que sobra? Nada, né? Eu acho que é justamente por isso que vai render esse concurso até... Né, gente? Eu não tiro nada do que eu falei no último podcast. Eu acho que tá tudo, né? Não vamos ser prolixas, tá tudo bem colocado. Mas concordo, cara, com o jornalista Nilson Xavier, gente, né? Se tirar o concurso, né? O que é o não é nenhum tripé, né? Eu acho que é a base da história. Acabou. Total, é. Total, enfim. E agora. Querido, eu não sei como é que eu falo o seu sobrenome, entendeu? Maurício Sticer ou Maurício Sticer? Eu acho que é Maurício Sticer. Acho que é Sticer. É, me desculpe aí. Mas, enfim, erram tanto meu, né? Eu não fico nem chateada. Você falou o seguinte na sua coluna do UOL também. Depois do fiasco no Superstar, Ivete Sangalo se redime no The Voice Kids. Meu querido. Ai, meu Deus, lá vem. Não, isso há de ser comentado, o Camila. Olha só, todo mundo sabe que eu sou fã mesmo, fã de Daniela Mercury. Fã. Mas não há como não ser uma apaixonada por Ivete Sangalo. Né? Não dá. A mulher ela tem o vírus da apaixonite, né? Como é que você fala um negócio desses? Que a mulher foi um fiasco no Superstar, minha gente. A mulher salvou, muitas vezes, Zé Lidinho, né? Muitas vezes salvou a onda ali. Me diga aí, como é que você fala um negócio desse, meu rei? Eu concordo que ela tá bem melhor no The Voice Kids. Até porque o programa como um todo está muito melhor. Agora, eu não achei ela um fiasco no Superstar, não. Superstar, sabe? Você falar... Depois, se redime. Ah, minha gente, pelo amor. Não é que, Ivete, eu não tô aqui numas de. Ivete não precisa disso, viu, Maurício? Não é nada disso. Eu acho besteira. Eu acho que Ivete é tão normal quanto eu, quanto você, quanto aquele ali. Eu não tenho essa palhaçada, não. Ela só tem mais dinheiro que a gente. Bem mais. Né? Bem mais. Né? Mas assim, não é isso. Mas. Se redime, pegou pesado, cara. A mulher, ela era, junto com o Ouro Preto, quando ele conseguia ter a dicção boa, né? Porque meu único, eu sempre falei isso lá atrás, no Superstar, minha única perturbação com o Dinho é quando ele não, né? Não falava, assim, não... Ele não tinha o dom, né? Ele é complicado de falar. O Paulo Ricardo deu um banho nele depois, quando veio no segundo. Nele. Com certeza. Mas é isso. Eu não achei ela péssima nem de longe, não. Eu acho, pelo contrário, que ela é uma das artistas mais completas do nosso país. Ela é uma ótima cantora, uma boa atriz também, quando se propôs a fazer. E uma mulher que domina tudo, assim. Ela é apresentadora, ela faz tudo muito bem. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Exatamente, e detalhe, ele colocou isso no texto, ele até comparou, assim, ela quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela faz muito bem, ainda bem que ela pegou, não estou com o texto aberto aqui, mas ainda bem que ela pegou uma coisa, o The Voice Kids, e tá dando braçadas, gente, ô Maurício, me desculpa aí, todo respeito, mas, né, Pô, furo, né? Furo na água, nego. Porque, assim, Ivete, ela tem uma crítica, até o episódio de domingo, ela tem uma crítica muito legal, sabe? Eu acho que, obviamente, é diferente o jeito de falar, porque o jeito de falar, pô, estão falando com crianças, cara, né? Não dá para você ser uma pessoa séria, ser uma pessoa um pouco ranheta, ou um pouco grosseira, ou um pouco, né? Direta demais. A gente está falando de emoções com Sim, crianças, né? eu acho que todos três, até Brau mesmo, que a gente não gosta no Devoição, como disse Ivete, amei também o Devoição. Eu acho que todos estão muito bem. Pegaram pessoas certas que sabem lidar com crianças, sabe? Sabem aprovar, sabem desaprovar, falam direitinho. Todos quatro são muito sensíveis, assim, muito legal. Muito legal. E parece, Camila, que já foi dada a bandeira verde para o The Voice Kids 2. Ah, com esse E sucesso já todo. foram feitos os convites para os quatro jurados. O próprio Thiago Leifert, acho que soltou sem querer, mas soltou lá, acho que foi no encontro semana passada que ele foi, ele meio que disse, ele assumiu, né, que o The Voice Kids está sendo muito melhor do que o The Voice Brasil. Sim, com certeza. As crianças têm dado um banho. É, até É a emoção pura o escolha programa, musical, gente. gente. Não tem como não chorar vendo aquele programa. A escolha musical, Pois é, tudo né, tá muito melhor. tá muito melhor. Então, assim, ô Maurício, desculpa aí, mas dá para concordar com o seu texto, não? Eu sei que você nem me conhece, não te conheço também, você está andando para a minha pessoa, mas eu tive que olhar teu texto assim, pô, fiasco. Falar que Ivete Sangalo foi fiasco é um pouco demais. A mulher é mó Midas. Vamos comentar aí, sabe? Difícil, mas enfim, foram os meus comentários pós-mix da TV. Bom, vamos Camila, para pô. o telinha em pauta, então, falar de novela. Vamos. Vamos ver aí. Eu falei um pouquinho de Eita Mundo Bom, que vai estrear. Falei também das cenas finais aí de Além do Tempo. E uma fofoquinha aí de Totalmente Demais, para a gente sempre se aquecer, já que eu e o Idrix gostamos da novela. Vamos ouvir. Meu povo, olha eu aqui outra vez, mais uma telinha em pauta. Hoje, como vocês puderam perceber, começamos com Daniela Mercury, À Primeira Vista. Eu adoro essa música, sou suspeita, gosto muito dessa música que tocou na trilha sonora de O Rei do Gado, que a gente acabou de ver aí na reprise, né, do Vale a Pena Ver de Novo. E Daniela Mercury é uma pessoa que eu tenho afeição especial, né, principalmente de um ano pra cá. Eu perdi um primo meu muito próximo, um irmão, na verdade. Ele era muito fã da Daniela, então ela me lembra coisas boas, assim, né? Me traz boas lembranças. É isso. Como sempre, a gente faz essa trilha sonora especial das novelas, né? Que marcam aí a nossa vida de um modo geral. E hoje começamos com a Daniela, que em breve também vamos ter um projeto especial aqui no site. Tá? Aguardem que a gente está preparando coisas boas para vocês e a Daniela está envolvida aí nesse projeto. Mas vamos ao que interessa, gente. Vamos falar rapidinho de Totalmente Demais. Tem uma fofoquinha aqui que a Carolina, a Juliana Paes e o Germano Humberto Martins vão afogar as mágoas juntos em noitada com cerveja e música. A jornalista vai à casa da irmã desabafar por ter sido enganada por Arthur, Fábio Assunção. E acabará encontrando o empresário no bar do bairro, chateado por ter sido expulso de casa por Lili, Viviane Pasmanter. Demorou, mas saiu, né, esse casal aí, né? Desde o começo da novela estavam lá, naquele vai, não vai. E eu arrisco dizer que eles vão ficar um tempinho juntos aí. Obviamente ela vai terminar a novela com o Arthur mesmo, né, gente? Mas eu arrisco dizer que vai rolar uma liga aí, sim. Vamos aguardar os próximos capítulos, literalmente, né? E vamos falar um pouquinho também de Eta Mundo Bom, que vai estrear aí na próxima semana. Quando a gente voltar a falar com vocês na terça-feira, já vai ter estreado, então por isso que eu estou falando hoje. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra melhorar. A frase é o lema de vida de Candinho, Sérgio Guizé, um moço bonito do interior que protagoniza a próxima novela das seis, escrita por Valcir Carrasco. Pra ele, não tem tempo ruim. As dificuldades são dribladas com bom humor e otimismo. Afinal, todo mundo tem problema. Alguns mais, outros menos. A vida de Candinho não é fácil, mas ele é um exemplo de pessoa positiva em relação aos percalços que aparecem pelo seu caminho. E haja percalços, viu? Recheada de comédia, romance e drama, Eta Mundo Bom se passa no final dos anos 40 e tem no filme Candinho, estrelado por Mazzaropi, sua principal inspiração. O roteiro do filme foi baseado no romance Cândido, de Voltaire, com muito humor caipira, estilo que eu gosto muito e revisito sempre que possível. Quis trazer novamente as raízes, o humor, a ingenuidade e os valores dessa época, define Carrasco. Na trama, uma radionovela também faz parte da vida dos personagens. Na novela, Candinho foi separado da mãe logo após seu nascimento e foi acolhido pelo casal Cunegundes, esse nome é ótimo, Elizabeth Savala e Quinzinho, Ari Fontoura, dono de uma fazenda no interior de São Paulo. Já adulto, Candinho vive como empregado nessa casa e é expulso por se apaixonar pela primogênita Filomena, vivida pela Débora Nascimento. Orientado por Pancrácio Marco Nanini, que com certeza vai dar um show, que é o amigo da família, né, que o criou e seu grande mentor e protetor, ele decide seguir para a capital em busca da mãe biológica, Anastácia Eliane Giardini, que ele nunca conheceu, junto de seu inseparável burro, Policarpo. A mãe, a esta altura, é uma viúva milionária e também está à procura do filho, mas a sobrinha Sandra, Alessandra, que falamos até dela aqui semana passada, fará de tudo para atrapalhar esse encontro, pois teme perder a posição de herdeira. Na cidade grande, Candinho enfrenta as mais diversas situações para sobreviver, mas não se deixa bater. Além da busca incessante pela mãe, ele também irá lutar com unhas e dentes pelo amor de Filomena, que agora mora na capital e vive uma relação com o possessivo Ernesto Heriberto Leão. A novela estreia na próxima segunda-feira, como eu já falei, e é escrita por Valcir Carrasco, com direção geral e de núcleo de Jorge Fernando. Vamos aguardar aí, né? Tenho minhas dúvidas, minhas ressalvas quanto ao roteiro, quanto ao protagonista. E eu sei que tem a missão difícil de substituir Além do Tempo. Mas vamos ver, né, gente? Não vamos julgar antes de assistir. E por falar em Além do Tempo, já foram divulgados os finais da trama. Pois é, se você não quer spoiler, pare de ouvir a coluna aqui. Mas como sempre rola spoiler de novela, né, gente? Eu acho que é uma coisa menos grave do que de séries. A gente sempre tem um monte de notícia rolando aí na internet. Acho que vocês não vão se importar tanto assim, né? E do mesmo jeito dá pra assistir, não perde a graça. Acho que série que perde a graça, né? Eu não acompanho muito série, então não sei dizer. Depois dos desfechos trágicos da primeira fase, os personagens de Além do Tempo vão aproveitar a segunda chance de vida e terão finais felizes com a ajuda dos anjos que os acompanham. A exceção vai ficar por conta de Pedro, vivido por Emílio Dantas, que morrerá com um tiro de melícia, Paola Oliveira. Após sequestrar Alex Cadu e tentar matar Lívia, Aline Moraes e Felipe, Rafael Cardoso. Pois é, o Alberto também, né, o Juca de Oliveira, também vai morrer nas cenas finais. Ele cairá da escada antes de conseguir pedir perdão à filha por ter forjado sua própria morte para se vingar de Vitória, Irene Ravache. Tudo vai começar com Pedro reproduzindo a cena que encerrou a encarnação do século XIX. Ele vai levar Lívia e Felipe para a beira do mesmo penhasco em que os mocinhos morreram na encarnação passada. Melissa vai tentar evitar a morte do casal, mas ele consegue jogar os dois que serão salvos por Ariel, que é o personal do Michel Melamed. Já a Emília, Ana Beatriz Nogueira, vai se recuperar do acidente de carro e fazer as pazes com a mãe depois de passar anos alimentando mágoa por causa da mentira de Alberto. Deus teve misericórdia de nós, mãe. Apesar de tantos anos perdidos em ódio, estamos juntas, dirá a empresária. Bernardo, Felipe Camargo, vai a pedir em casamento, né, logo em seguida. Então vão ter um final feliz aí todas duas. Já a Vitória, que é a Irene Ravache, vai encontrar o Alberto caído próximo à escada e conseguirá ouvir as suas últimas palavras. Diz a Emília que, se Deus me permitir, eu vou olhar por ela, que eu a amo do meu jeito torto. Eu a amo muito, falará. Para arrematar a história com o tema espírita, que costurou toda a trama, né, os personagens vão se reencontrar em uma festa com roupas de época em que lembrarão por instantes do encontro na encarnação passada. Em seguida, todos vão aparecer vestindo roupas brancas na confraternização. Bonito, né, gente? Fofo. E Ah, eu acho que vai ser um final digno dessa novela como um todo, né? A novela foi muito legal, muito bem escrita. Elizabeth Gin nos emocionou do começo ao fim, em ambas as encarnações, apesar de algumas pessoas terem reclamado aí do começo da segunda fase. Mas a novela foi fofa, foi tudo de bom. Acho que o final também vai ser lindo. Acho que vale a pena sexta-feira a gente parar para assistir. Tá bom? Por hoje é isso. A gente volta semana que vem com mais fofocas. Como é que a Drix definiu? Fofocas e fofocadas, fofocaiadas, alguma coisa assim, né? Drix fez meu slogan aí há uns dois podcasts atrás. Vocês procuram que vocês acham lá e vão dar risada. Obrigada pela atenção sempre. Espero o retorno de vocês, se vocês estão gostando da coluna. Se não, o que que vocês sugerem? Mandem um e-mail, femininoealem@gmail.com, tá certo? E cabine cultural, tenho que falar sempre, que eu também tô lá toda quinta-feira com telinha em pauta lá. Por lá eu não falo só de novelas, tá? Falo de vários assuntos da televisão, tem entrevistas também que a gente consegue de vez em quando. Então, me leiam por lá também toda quinta-feira, www.cabinecultural.com. Tá bom? Beijo, até semana que vem e fiquem com Deus. Tchau! Então, comentários. Gente, para quem estava achando, né? Porque eu não sei você, Camila, eu vi comentários que Além do Tempo já estava não sei o quê, não sei o quê, blá, blá. Gente, para quem não acompanha como eu acompanho, né? Não existe essa obrigação de você acompanhar o kardecismo, né? Para entender alguma coisa. É uma novela, então você tem que achar legal ou não, sem estar conectada a religião nenhuma, né? Não necessariamente você precisa estar conectado a uma religião, né? E, enfim. E aí, ah, mas tá assim, tá assado. Bom, o final eu acho bem bacana, né? Bem bacana. Não sei se vocês viram, antes de falar do tiro de Melissa em Pedro, é legal falar que Irene Ravache, eu nunca sei o nome dos personagens, mas Irene Ravache, nunca sei, né? Você sabe que eu tenho, sou lesada. Irene Ravache, ela não ficou boazinha, gente. Ela optou, certo? Ela optou, ela teve um livre-arbítrio e ela optou por ficar em paz consigo mesma e com os outros. E por isso foi dada a ela, uma, digamos, uma bênção maior, certo? Ela faz as pazes com a filha. A filha opta também. Ali não teve nenhum rolo, ali não teve nenhuma coisa. Ah, coisa de novela. Não é rolo de novela. Ali foi uma coisa muito clara, né? Algumas pessoas, às vezes por redes sociais, a gente vê, principalmente pelo Twitter, a gente vê algumas pessoas reclamando: poxa, mas foi criada com raiva da mãe o tempo todo e agora desculpa, né? Perdoa. A questão não é agora perdoa, a questão é que ela foi enganada o tempo todo. Então, ela agora tem a real visão do que aconteceu realmente, né? Então, não, real, realmente, desculpa, gente. Ela tem o real da história, que foi o pai, né? Quer dizer, o grande malefício foi o pai colocar na vida da filha, enquanto crescente, ela sempre tocava nisso, que ela viveu crescendo, desenvolvendo ódio, Sim. amargura, né, e tal, e tal, e tal. Então, perdoar a mãe, putz, é um livre-arbítrio incrível, porque ela não está perdoando a mãe, ela está se perdoando de todo o ódio, de todo o rancor que ela mesma aceitou na criação do pai. Então, assim, uma coisa muito liga a outra, certo? Não estou aqui explicando, eu não sou passista no kardecismo, eu não sou. Eu não faço palestra, nada disso, pelo amor de Deus, né? Eu só estudo kardecismo. Então, é uma coisa de caminho, as pessoas vão se perdoando. Existe uma coisa que deu o Otton Bastos falou na novela, que eu achei incrível e me arrepia até em lembrar, que é uma frase assim: nada acima ou além do amor resolve um problema, e realmente nada além do amor resolve. E o amor resolveu o Fato. problema delas, né? E, enfim, não tem muito que vocês se irritarem com isso. A lógica é muito normal e natural. o final de ser um meio que um repeat do que aconteceu lá, ok, poderia ser de outra forma, não precisaria, né, Camila, ser. É, não acho que precisava ser, tipo, exatamente levar para um É, não precisaria, abismo, tá, gente? Isso não, aí já é. é um exagerozinho. Não Mas precisava enfim, ser esse né? negócio todo. Mas ok, vamos dar mais tensão na história, né? E se você raciocinar, quem salva mesmo a situação é o garoto Alex, né? Pelas orações dele, né? Pelos pedidos dele. Se vocês repararem, é ele que leva juízo à cabeça da mãe em determinados momentos. Então, assim, é ele que é o grande serzinho de luz da história, tá? É ele que vai colocando o coração de Melissa um pouco mais amoroso, se a gente pode falar assim, não sei, ou mais generoso, vamos É, acho dizer, legal, né? sabe? Então as coisas se conectam, gente. Não tem nada de errado, não. Pedro morreu, não porque morreu porque era mal, não, porque ele simplesmente não resgatou o que ele tinha que resgatar naquela encarnação. Então ele volta em outra. Para quem acredita, por favor, para resgatar o que ele ainda não aprendeu, certo? Isso é muito fácil de coordenar para quem estuda o kardecismo. Então, para mim, o final é ótimo. Eu acho que foi uma novela incrível. Não perdi um capítulo, botei para gravar quando não deu para ver, vi depois no G-Show. Então, assim, Elizabeth Gin, meu respeito sempre, mesmo não sendo kardecista, né? Ela conseguiu passar a religião, né? O estudo kardecista muito bem. E nada a declarar contra, sinceramente. Para mim não teve nenhuma parte monótona, nada, É, eu nada. também gostei muito da novela. Acho Eu que a gente vai ficar carente aí. Porque eu não sei é. se a Eita Mundo Bom vai suprir essa carência. Vamos ver. Não sei como é que vai ser, sinceramente. Essa aí tá muito bom aí, é um negócio que acho que eu só vou ver dois capítulos, gente, sendo muito sincera. Sabe? Essas novelas mais assim, Água com Açúcar, mais rurais assim, do Valci Carrasco, não tem meio termo, né? Ou dá muito certo ou dá muito errado. Aí vão chegar e vão falar, elas querem ver sangue, não é nada disso. Entendeu, gente? Pelo amor de Não, Deus. tipo, teve uma novela dele que foi desse estilo que eu amei, que era o Cravo e a Rosa. Era tudo de bom O a novela. Cravo e a Rosa era tudo de bom, Pois gente. é, Quem era não tudo gostou de bom. daquilo, Gente, né? Petrucci Forever. Né? Total, gente. Adorava, adorava. Assim, foi um dos papéis de Adriana Esteves que eu mais gostei. Maravilhoso. Já aquela chocolate com pimenta, já achei um erro. Já ficou chata, né? Já ficou chata. Mas, assim, Vamos ver. não tá dando, sabe? Assim, as chamadas não me convencem. Aquele menino muito menos, enfim, aquele menino me irrita muito, sabe? O ator principal me irrita muito. Não sei, vamos ver como é que fica. Mas assim, meu clap clap eterno para Elizabeth Gin, toda a produção da novela, o que é o encontro sempre, o encontro ou sozinhas de Irene Ravache e Ana Beatriz Nogueira, gente. Incríveis, assim, duas atrizes monstras, incríveis. Agora, só uma pergunta que não quer calar, eu coloquei isso no meu Twitter até. Eu estou aqui esperando, se alguém souber, por favor, mande por e-mail, femininealen@gmail.com. Qual o celular de Ana Beatriz Nogueira? Porque ele caiu de dentro de um carro, ele foi achado, o carro estourou. Né? Sempre tem essa cena clássica de novela que O antes do carro estourar, a pessoa é salva. carro estourou. O carro estourou. Não, a pessoa é salva. Ela não estava com a bolsa, não estava com nada. Até porque quando ela bateu, ela bateu por causa do celular Sempre tem que aquele sangue fixaram caindo na isso. testa do lado, né? Né? Aliás, um sangue, sinceramente, gente, como é que fala isso? Cenografia não é. Não sei o que que é, boa maquiagem, né? É. Gente, que sangue feio aquilo ali, hein? Tava estranho. Bom, Bom, ela bateu por causa do celular, porque ela estava ao celular quando ela, né, não viu o carro vindo na direção e tal. Cuidado, os meninos e meninas aí que vivem usando celular. Bom, o celular não estava na bolsa, ou seja, não poderia ser achado na bolsa. Esse celular é bom pra caramba, eu quero usar, porque ele foi depois, parou na mão da toca, como se nada tivesse acontecido, o celular não quebrou, não chamuscou, não aconteceu nada. Né? Por favor, querido, sabinealinha@gmail.com, mandem o nome do celular pra mim que eu quero comprar. Ele é bom pra caramba. Só você, Drix. E Germano com Carolina, como assim? Gente, tava demorando, né? É, já tava um climinha, Não, né? tava demorando. Ó, eu Só acho, falta ela engravidar dele. né? Já que o outro não pode engravidar. Né? Eu achei que tava demorando. Eu acho que vai rolar essa gravidez, sabia? Dele. É provável, viu? Eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar. Agora sim, Viviane Pasmanter, né, a Lili, né? É uma Sim. burra, né, gente? Desculpa aí, né? Burrice da personagem. Ela nunca, ela está ótima no papel, incrível, mas ela é uma burra. Aliás, né? Chatice da Drix de novo. O cara tem grana pra caramba, mas não, ela vai dormir no sofá daí na sala É, dele. né? É, pois é. O cara sai de casa sem uma malinha. Ele vai, pede a mulher pra comprar roupa pra ele no dia seguinte, né? Pronto, né? Chatice da Drix. Vão entremear agora os nossos papos aqui no Feminino Além. Mas eu acho que esse filho pode ser do Germano, sim, é capaz. Não acho que. Aliás, acho que esse menino, o Carequinha, vai contar mesmo, né, pra Carolina, do Arthur. Tô doida pra ver essa cena, Vai contar. né, quando os dois, um dá, Pietro, né, um dá de cara com o outro. Não só vai contar como ele vai se oferecer para ser o pai do filho Como vai ser? dela, ó. Ó. Pietro tá lá e cá, hein? Né? Pietro tá lá e cá, gente. Eu sempre desconfiei de Pietro. Então, assim, tô doida pra ver esse confronto, tá? E até porque Carolina é realmente apaixonada por Arthur, né, gente? Bora combinar, né? E eu acho que é o grande barato da história, Camila. Obviamente, os autores podem mudar isso. Mas eu acho que essa dispensada de Carolina vai ser a abertura de portas para Arthur entrar numa vibe de paixão com Elisa, Sim, que já né? estava previsto de rolar isso, né? De rolar isso, né? Que eu acho bacana também. Adoro Jonatas, mas sei lá. Sei lá, Assim, eu simplesmente. acho que no fim vai ficar ela e o Jonatas e a Carolina e o Arthur mesmo, mas Sim, no sei decorrer lá. da novela vai ter que rolar essas coisas aí, né? É, com certeza, né? Vamos ter que passar por isso. Inclusive, E essa relação. essa relação. Essa relação deles, que na verdade, assim, é uma relação, mas não é uma coisa definida, né? Que é de muito tempo, mas ele não quer uma coisa Ah, séria, mas eles ficam sim. juntos. Acho que Sim. rende tema. Rende papo lá no Tá Por Dentro, né? É verdade. Porque você viu a cena que até a ex, a Vlasak, falei certo? Sim. A Vlasak fala com o Pietro, né? Nossa, mas desde o meu tempo já era assim, né? Quando eu era casada já era assim. Então é uma coisa de muito tempo, né? É um relacionamento de vai e volta, porque não é um relacionamento de amor e ódio, se você vir, né? Por fora, não é? É uma coisa de vai e volta de muito tempo, né? Parece que eles Verdade. realmente não se desgrudam. Então, assim, é interessante mesmo. Gostei da coisa, anotarei, Camila, botou. Mas, fora isso, sinceramente, eu acho a novela vai ficando com um enredo fraco, né? Porque não tem, gente, mais nada para se pegar. Não tem. O enredo é bem fraquinho mesmo. Se você for parar pra ver, é porque as atuações estão muito boas e tal. Então a gente Estão termina muito se boas. apegando, mas. Eu gostaria muito que a verdade sobre a Sofia, a filha de Germano e Lili, viesse à tona logo, É, que é uma coisa para esquentar também, né? né? porque aí já esquenta o negócio. A relação desse fotógrafo também, se ele vai se apaixonar de verdade por alguém também, né? Tá na hora já. Tá na hora também. Eu acho... eu achei até em dado momento que o fotógrafo iria se apaixonar pela Viviane Pazmanter, pela Lili. Mas aí eu achei, não, né, ela é muito certinha, não vai fazer isso, tipo, não vou trair a minha filha. Mas depois que ela souber que a Sofia era do Barbalho, entendeu? Que não era o bairro aí de Salvador, sei lá, podia ser alguma coisa, tá entendendo? Já que tá separada de Germano, uma nova, entendeu? Entendi. Sei lá, mais um assunto, né? Mulher mais velha com homem mais novo. Sim. Não sei. Poderia ser alguma coisa do gênero. Agora, né? mudando de novela, que a gente até falou da Tá Por Dentro, pra fechar, só um comentário aqui sobre essa coisa de Malhação, né, gente? Que deu o que falar aí. Sim, deu o que falar, né? Deu o que falar. Então parecia uma bola dentro, mas não foi, né? Parecia. Bom, foi uma bola dentro, né? A gente tem aí... Teve aí ontem, né? Tá no ar, a Tá Por Dentro. Falando, eu coloquei lá exatamente o que Lucinha Araújo falou na fanpage oficial da ONG dela aqui no Rio de Janeiro, na Laranjeiras, no bairro de Laranjeiras. Foi o mesmo papo que eu tive na Tá Por Dentro anterior, que para mim foi uma bola super dentro. Continuo com isso. Foi uma bola super dentro, mas foi uma bola mal chutada, digamos assim, né? E engraçado que o próprio Emanuel Carneiro Jacobina, perdão. Foi o próprio Jacobina que fez na época de 1900 alguma coisa, quando já tinha tido uma coisa com um personagem do Touro, não sei se vocês lembram. Já tinha tido esse barato e tal, e a história foi levada... Sim, era a época que eu assistia Malhação ainda, foi levada exatamente. Bem, foi levada legal. Foi levada legal. E aí, eu parei pra assistir Malhação por causa desse detalhe, porque eu vi esse detalhe, foi aí que eu peguei o assunto e tal, e eu parei pra ver Malhação. E quando eu vi que as coisas degringolaram, automaticamente o Lucinha Araújo veio à tona, certíssima. Eu acho que não tem que falar, não estou puxando saco, não preciso. Ela não me paga para isso, né? Não tem nada a ver. Eu acho essa mulher porreta, tudo que ela faz. A gente aqui do Rio sabe mais um pouco, né? Porque acompanha mais pertinho. Sim, sim. E ela realmente é como se a Rede Globo estivesse jogando fora. Porque, veja, ela cuida muito de jovens, né, Camila? Muito de jovens. Verdade, Então, o nicho de Malhação é de jovens. É como se a Rede Globo estivesse jogando um balde de água fria no que ela vem fazendo há quase 30 anos, né? Então, são 25 de morte, né, de Cazuza. Me corrijam aí, ouvinte, se eu estou errado. Mas ele já estava com a doença antes, então ela já vem lutando e apresentando, né, todas as coisas, as deficiências que a doença traz, etc. Então, as pessoas com total preconceito, o cara não pode mais fazer esporte, o médico na hora dá um retroviral, não sabe nem se a menina, enfim, procedimentos completamente inexistentes, que, sabe, por uma batida de cabeça, entendeu? É uma coisa assim que, gente, não existe. E o Jacobina se manteve, tipo, aceito as críticas, mas eu vou andar conforme eu quero, né? E não foi muito bem, não. O que eu vi, não, tá? Pois Eu não foi muito bem o que eu vi, não. No capítulo de sexta-feira, né, o último da semana passada, não viu de segunda... viu de sexta, as pessoas mostraram dois adolescentes mostraram certo preconceito porque o rapaz estava jogando basquete, e aí depois as outras pessoas começaram a falar preconceito uma merda, assim, falar não, se posicionar como, né? Que droga nenhuma, vamos jogar todo mundo junto, né? Mas ele começou a mudar um pouco, a mostrar um pouco a força da voz de Lucinha Araújo, porque há de se respeitar. Não é porque ela é mãe de Cazuza, a questão é essa. É porque ela faz um trabalho de responsabilidade social seríssimo. Muito sério, gente. É, ela... pelo amor de Deus, gente. Não é só a mãe de Cazuza, não. Tem muito mais por trás disso. Tem muito mais por trás disso. É uma pessoa seríssima, certo? Ela não faz uma... Ela não tá ali brincando. Ela não organiza. Ela não capta patrocínios para sustentar todo o esquema dela em Laranjeiras, que é grande, que é uma coisa que precisa de ajuda os 365 dias do ano, sabe? À toa, cara. A mulher se rendeu à causa da AIDS, do HIV, de uma forma, nossa, que eu vejo pouquíssimas pessoas se renderem a isso. Então, há que se ter respeito. Achei a resposta de Jacobina ridícula, sabe? E o que mais me chamou a atenção, que eu coloquei no texto, vocês podem lá ver, foi que ele foi o mesmo cara que conduziu super bem a primeira intervenção sobre AIDS em jovens na Malhação, lá atrás, em 1900, Pemba. É, isso foi legal. Não entendo, não entendo. Mas, ok, vamos ver mais como é que ele vai aceitar, entre aspas, as críticas de Lucinha Araújo. Até porque ela não está ali, isso me ficou muito claro, esperando palmas, esperando desculpas. Ah, com Lucinha Araújo. Não. Não, ela quer retratação na novela para que os jovens que veem Malhação, que estão nessa faixa de idade, de sexo é bacana, sexo é tudo, e daqui a pouco estão entrando em drogas, sei lá por que vocês entram em drogas, queridos, pelo amor de Deus, saiam disso. Entendam o que é o HIV, né? Entendam o que é a AIDS, entendam que não é assim tão fácil de lidar com isso, né? E que uma simples batida de cabeça, gente, por favor, né? Vamos gerar maior entendimento sobre o HIV. Com certeza. Por hoje é só, né? Por hoje é isso. Ficamos aqui. Estamos sem, né? Sem... Como fala? Sem Denise? Sem sua irmã. Sem minha irmã. Triste, sem minha irmã. Né? Que coisa. Porém, semana que vem estamos com ela, queridos. Muito bem. Gente, brigadíssima pela companhia sempre. Até semana que vem com muitas novidades da telinha que a gente sempre tem, né? Muitas, muitas. Queridos, Feminino e Além sempre, em qualquer lugar, em qualquer rede social. Yes. femininealem@gmail.com. Mandem seus assuntos, mandem o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver, o que vocês querem falar. A gente está falando demais, a gente está falando de menos. Por favor, critiquem, deem boas opiniões ou não. Só não faltem com respeito, porque a gente também fica brava, tá? Enfim, ótima semana. Axé, namastê, que assim seja, amém, porque a gente cerca por todos os lados. Beijo, tchau, como diz Denise.